Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um papo de jornalista, né? Que o Max não quis completar. O podcast do blog Fiches em Bracholas. Agora a gente nesse nosso programa, a gente vai continuar falando das mentiras e manipulações do jornalismo, dessa vez com os casos brasileiros tupiniquins made in Brasil, não é, Max? Mas peraí, primeira pergunta, quem diabos é você, cara pálida? Ué, como assim? Eu tenho que ficar explicando quem sou eu todo o programa? Você tem que se apresentar, né? Ah, eu sou o João Paulo, tá? Eu ainda participo do blog. Oi, João Paulo! Essa falando aí foi a Débora, e o outro que me interpelou antes foi o Max Fischer, que é o editor, é o chefe. Meu, o cara manda, assim, sabe? Então, Max, satisfeito agora? Bom, a gente vai falar, como eu já disse, das manipulações, enfim, das coisas meio escrotas aí do jornalismo brasileiro, né? A gente vai começar lá nos idos da década de 80, voltando atrás com duas coisas relacionadas à Globo. A maior delas, qual que é, Max? Bem, a gente não pode fazer um programa sobre mentiras e manipulações e a gente não pode deixar de fora a famosa edição da Globo, do segundo debate da eleição presidencial de 1989, com o Collor versus o Lula. O engraçado é que até o Couto comenta no livro dele, Ricardo Couto era assessor de imprensa do Lula na época, que na edição da parte da manhã aparecia que tipo, o Collor tinha tido uma vantagem. Ele até falava, se fosse no futebol seria tipo um 2-1, vitórias 40 no segundo tempo. Porém, na edição do Jornal Nacional, que é o principal jornal do país, a edição do debate, o Collor dava uma lavada assim de 30-0 no Lula fácil. Parecia o Collor nos seus melhores momentos e o Lula suando, falando errado, confundindo coisa e tal. Tanto que esse debate é considerado mudou as eleições daquele ano. O Lula tinha chances reais de se tornar presidente já em 90. Então, você falou aí do debate, né? Mas antes disso, também tem um outro caso famoso da Globo, alguns anos antes das eleições, que é o caso do comício das diretas já, na Praça da Sé, que foi não sei quantos milhões de pessoas, e que a Globo teria feito somente uma notinha bem pequena, assim, o Boris Casoy falando que... mostrando umas imagens aéreas, assim, bem chinfrins, falando que a população de São Paulo se reuniu na Praça da Sé para comemorar o aniversário da cidade. Alguns anos atrás, a Globo resolveu fazer um hot site dela, contando a história da emissora e tudo mais, e lá fala desse assunto, eles negam de pé junto que eles fizeram isso. Mas todo mundo que é da época fala que sim, a Globo fez dessa maneira. Então ficou meio no ar aí, também como era uma época sem YouTube, né, pré-YouTube, a gente nunca vai saber, a não ser que alguém ache aí. Quer dizer, eu acho que até tem, né, mas ficou essa coisa aí meio no ar, né. Mentira. Quer falar do caso de 94, Johnny? Você que já estava vivo, era uma criança nessa época. Ah, eu era uma criança, mas isso eu não lembro mesmo, né? 94 teve o famoso caso da escola base, né? Aí já vamos, a gente já vai bater em outros assuntos jornalísticos. Que foi o caso da escola base, né? Que teve uma denúncia de abuso sexual contra as crianças que estudavam nessa escola e seria uma... os culpados aí, os agressores seriam, sei lá, os donos da escola, né? E teve um escândalo, ela ficou durante 2 meses e os caras batendo no pessoal até que foi provado que elas eram inocentes, né? Então, esse caso da escola base, ele é meio que apontado como um caso famoso dentro do jornalismo como que o repórter não pode julgar, ele só pode falar quando tem a certeza absoluta, mais absoluta impossível, de uma pessoa. Aconteceu muito isso, pelo menos em dois casos, um pouco mais recentes, da Eloy do Lindenberg, que eu lembro que era um, e o outro foi daquela menina que os pais jogaram ela pela janela. A Nardone. A Nardone. Isso, no caso do Nardoni também. Qual que era o Que. nome dela, cara? Me fugiu também. Isabela. Isabela, isso. Mas assim, é que no caso dos dois aí, né? Principalmente do Lindenberg. Tipo, do Lindenberg é óbvio que o cara era culpado, né? Não tem muito como fugir daquilo porque a imprensa noticiou durante o flagrante da coisa, né? Tava ao vivo, todo mundo viu ao vivo. O caso dos Nardoni também, pelo que eu lembro, assim, até teve uma certa cautela, né? Mas depois de um tempo não haviam mais outros suspeitos do crime. E eles acabaram sofrendo aí seu linchamentozinho, mas no final das contas eles eram de fato culpados, ou, enfim, não haveriam outro culpado na história, né? E assim, parece que. Confirma a história comigo, o Max, que leu o negócio com mais atenção. Foi provado os abusos sexuais ou não? Não, não, não, são inocentes. O problema é que a mídia tinha feito um show tão grande, mas tão grande, que eles tiveram que fechar a escola e até hoje eles ainda sofrem um pouco por causa disso, porque É porque eles nunca conseguiram recuperar o dinheiro que eles perderam na brincadeira, né? Não é isso, e também eles se mudaram de cidade, só que eles chegam num lugar, uma pessoa descobre que eles estavam ligados ao caso, e como eles viram na televisão, e a televisão não mente, eles são linchados e vai. Bem, a vida dos dois acabaram, praticamente. E aparentemente todo mundo que foi na onda, né? Isso daí, como é que chama? Meu chefe tem um nome para isso que eu acabei esquecendo. É assassinato de reputação, chama. Quando acontece uma, como esse da escola de base, que foi uma denúncia, tipo, não foi alguém, não foi a televisão que viu ao vivo, não foi ninguém que da televisão que descobriu, foi uma denúncia, tipo, todo cuidado é pouco, porque a gente não sabe até que ponto as pessoas mentem para aparecer na imprensa. Então, eu acho errado já fazer esse tipo de julgamento, tanto pró contra. Como contra, né? Não, não importa. Mesmo se for para defender alguém, ah, não, não tem cara de culpado ou qualquer coisa assim. Os casos que o Max citou da Nardone e do Lindenberg são bem diferentes, eu acho, desse. Eu acho que são outras situações, assim. Esse eu acho que é para mostrar mesmo para a imprensa, assim, que se tratando de denúncia da população, todo cuidado é pouco, porque as pessoas fazem qualquer coisa para aparecer na mídia, né? Não, Odé, o que eu quis dizer, não sei se ficou claro, é que quando teve esses dois casos, Ah, a escola base foi muito lembrada por algumas pessoas. Falou tomar cuidado para não se ter uma nova escola base. sim. É que eu só acho que são situações diferentes, principalmente a do Lindenberg, né? Porque todo mundo viu, né, o que estava acontecendo. É, o Lindenberg eu acho que é bem comparável ao caso do ônibus lá, né? Lá no Rio de Janeiro, É, que também. eu acho que é mais próximo daquilo, talvez. Porque todo mundo estava vendo, todo mundo já estava prevendo o que ia acontecer. Né? Todo mundo já tava, meu, não vai acabar bem, não vai acabar bem, não vai acabar bem, e fato, sabe? Eu acho que esses dois casos são mais próximos. O Nardoni é uma coisa muito de, sei lá, acho que de sexto sentido de todo mundo, sabe? Foi uma coisa muito única, né, eu acho. Porque foi uma coisa assim que todo mundo olhou pra cara deles e falou, meu, não é possível que não seja eles. Foi uma coisa estranha, assim, foi realmente uma coisa de sexto sentido de todo mundo, de polícia, de delegado, de imprensa, de população. Eu acho que são casos bem um diferente do outro. Eu entendo por que que o Max colocou tudo numa. Tudo junto, né? Citou tudo junto. Mas são casos realmente que eu vejo de formas, sei lá, não sei, diferentes. Em 1998, né, o Ratinho estava naquele momento máximo da carreira dele, um programa no SBT, ganhando uma porrada por mês, e uma reportagem da Folha, ela descobriu, a equipe, né, os produtores do Ratinho, eles estavam produzindo falsas histórias para o programa. A gente está colocando o link embaixo, né, da matéria original da Folha, mas basicamente o que era? O produtor chegava num abrigo, né, virava para a pessoa e dizia, olha, eu te dou R$ 150 para você no programa do Ratinho para dizer que você foi traído por aquela mulher X. A pessoa tava desesperada, né? Tinha perdido tudo, tava sem dinheiro, desempregado, tava, vida tava uma merda, aceitava. Ia lá e passava vergonha em rede nacional. Eu acho que, pelo menos no caso do Ratinho, que é considerado um dos ícones do jornalismo popular, né? Pensando naquelas histórias feitas pro povão, como diria a nossa caríssima professora Picareta, que também adorava ele. Eu acho que também mostra muito o problema é que manipulação não é só nos grandes meios, não é só em política, não é só em coisas, digamos, grandiosas. Pode acontecer naquele programa de tarde que você assiste enquanto você, depois do almoço para descansar um pouco. Aquelas notícias que passam também podem ser manipuladas ou mentirosas. Não sei, eu acho que eu sou muito cética, talvez. Eu acredito que a maioria desses programas de entretenimento aqui no Brasil tem alguma coisa combinada. Tipo, alguma parte dele deve ser alguma coisa combinada. Desde teste de DNA, teste de fidelidade, todas essas coisas assim, pra mim, não. Os programas até os que ainda passam na TV, esses programas femininos à tarde, esses tipo da Sônia Abrão, né? Que é de mais casos policiais, assim. Eu não consigo acreditar que 100% daquilo é verdadeiro, tipo, de todos esses tipos de programa. Para mim, esses programas de entretenimento, que não são programas de jornalismo, são programas de entretenimento, que passam algumas notícias, eles não. Sempre tem um lance que, para mim, não é possível, sabe? Não. Não bate a história, tá mal contado, é uma versão estranha, as pessoas vão falar e se contradizem. O próprio apresentador favorece quem tá falando, nunca quem não tá falando no programa dele. Só quem tá dando o lado da história pro programa dele é que tá certo. Se a outra pessoa vem depois, ela puxa o saco da outra pessoa. Sabe, eu acho que esses programas, para mim, eles são. Tem que tomar muito cuidado quando for assistir para acreditar ou não naquilo que está acontecendo, né? Naquilo que eles estão transmitindo. E o Ratinho não foi diferente, né? E, sei lá, apesar de todo mundo gostar muito do Ratinho e tudo, nada contra o Ratinho, ele é legal mesmo, né? Um cara gente boa. Sei lá, isso podia prejudicar muito mais a imagem dele do que de fato prejudicou, né? Em 7 de setembro de 2003, no programa do Gugu, ele entrevistou o que seria um líder do PCC. O problema, assim, foi uma entrevista histórica, né? O PCC, primeiro comando da capital, uma das principais facções aqui do estado de São Paulo. E foi uma entrevista histórica, porque é um líder do PCC fazer uma entrevista em rede nacional. Nessa entrevista, ele ameaça alguns jornalistas, como o Datena, o Marcelo Rezende, o Oscar Roberto Godoy. Só que o que acontece? Descobriram, algum tempo mais tarde, que era um ator, que a produção do Domingo Legal contratou um ator para aparecer, para ser o Marcola, né? Para ser o membro do PCC. Obrigado, Dé. Não identificado, que ele tava de capuzinho e tal. Falavam que era o líder, falavam que era o Marcola, não ficava muito claro na reportagem, mas eles dão a entender que é o líder do PCC. Em 2006, durante o ataque do PCC a São Paulo, que aconteceu no começo do ano, teve uma série de televisões que deram informações erradas. Erradas ou mentirosas, a gente não sabe se foi a pressa da apuração tal. Como exemplo aqui, eu peguei o caso da RedeTV, que ela disse que o Mackenzie estava sofrendo um ataque e ela deu falsas informações sobre a liberação de alunos. Ou seja, eu falando, as universidades fecharam suas aulas, os alunos estão na rua tal, o que causou centenas de pais indo para as faculdades buscar os filhos. Inclusive a minha mamãe. E também o nosso queridíssimo Cabrini, ele fez aqui também em 2003, parece, se eu não apurei errado, ele Ah, fez. então desencana, velho. Então não Tá certo. fala, é melhor não falar. Tá bom, Senão a então. gente mesmo vai ser mentira e manipulação. Olha só, desse ano teve a famosa grávida de Taubaté, né? A mulher da minha idade, 25 anos, chamada Maria Aparecida Vieira, de Taubaté, obviamente, que ela tava quatro crianças, é isso? Isso. Quadrigêmeos, ela tava grávida. Quádruplos. E daí, enfim, foi uma história muito bizarra, né? E todo mundo ia lá, tirava foto e bibibi, depois, assim, descobriram. Primeiro porque alguém começou a achar estranho o tamanho daquela barriga, né? Que aquilo não parecia real. É, segundo, convenhamos, ela parecia muito serelepe com aquela barriga. Tipo, Parecia muito serelepe não aquela é? barriga, parecia. Tu vai. E, né, assim, mulher tá grávida, não tão fácil assim, né? Não, de quatro, tipo, grávida de um, você até não fica aleijada, você ainda dá pra ser meio serelepe. Porque tem mulher que tá grávida de um e, tipo, parece que tá aleijada, né? Que, ai, passei talcos, cuidadinhos, bebê. Não, minha mãe, quando tava grávida, carregou pia privada e tijolo de monte quando ela tava construindo e tava grávida. Então, gente, gravidez não é doença, sabe? Então, e aí, não só por causa disso, porque o pessoal começou a desconfiar, mas como uma mulher aqui de uma outra, de outro lugar do país aí, falou que o ultrassom que ela ficava mostrando para todo mundo, que tinha as crianças, blá blá blá, porque ela não aparecia assim, só mostrando a barriga mesmo, sentada de vestido, era dela, né? Essa mãe, que já acho que já tinha dado à luz, falou, não, essa mulher tá usando o meu ultrassom. Olha só, aí ela botou lá, falei, ah, eu botei numa rede social, num blog para mostrar para os amigos, coisa do gênero, e ela pegou o ultrassom e essa louca tá falando que é dela. Aí a mulher desapareceu, ninguém mais soube dela. Não, o que é engraçado é que ela estava começando a receber presentes de todo o Brasil. Assim, né, gente? Essa daí, a primeira vez que eu vi, eu já achei esquisito, né? Porque, enfim, aquela barriga dela parecia uma daquelas bolas de parque de diversão, sabe? Que você ganha, igual de propaganda de margarina, então, aquelas bolas lá. E aí eu já tinha achado que parecia que tava muito leve, ela tava subindo e descendo escada com muita facilidade, ela tava sentando e levantando com muita facilidade, foi o que o João falou. Eu tava muito, muito fácil, parecia, né? E aí a gente já estava meio desconfiada. Eu lembro que na semana que aconteceu, eu fui ao médico e aí a assistente do médico pegou e até comentou a mesma coisa comigo. Ela falou, nossa, eu estou achando aquela barriga muito leve, não sei o que e tal. Enfim, aí assim, era muito fácil de desvendar, dela provar que era verdade. Era só ela levantar a camiseta, sabe? Tipo, olha, é minha barriga mesmo. Aí ela sumiu, ó, a cara dela aqui, ó. Nossa, que coisa nada a ver, né? A gente morria de rir na redação vendo isso. Cadê o. Pô, mas eu não acho notícia falando do bagulho de sendo desmascarado. Eu Ah, sei tem que. várias. É só colocar grávida de Taubaté no Google que aparece milhares. Então, porque aí depois ela desapareceu, mas aí teve um advogado que foi lá falar, né? Teve essa história também. Aí que a matéria fala que parece que nem o marido sabia. É isso que eu ia falar. Como assim esse marido não sabia, hein, galera? Eu também ouvi falar isso, que o marido não sabia, que ele falou que não sabia, que achou que ela estava grávida mesmo, mas né? Tá certo. Bem, a gente vai colocar o link da uma matéria da Folha, o que é engraçado, né? Já. Mãe do céu, olha isso. Não, deixa eu ler esse trecho. Lê, lê, lê, lê. O marido, o chamado Kleber Eduardo, ele entrou em ele recebeu informação por volta das 3 da manhã. Ela passou mal e ela não quis atendimento médico. Aí o pessoal encheu o saco, ela deve ter admitido. Quando ele ficou sabendo isso às 3 da manhã, ele entrou em estado de choque e teria chorado no momento que viu que a barriga tinha apenas pedaços de tecidos e silicone. Mãe do céu! É porque foi estranho, porque assim, disseram na época que ele tinha feito aquela cirurgia para não ter filho, né? E aí como Ah, é que ela ficou é grávida? Lembra? verdade. Como é que fica grávida assim? Eu não sabia que dava para ficar grávida assim. Sei lá, É, enfim. e diz a matéria aqui também que ela está sendo indiciada por falsidade ideológica, né? Óbvio, né, gente? Ela roubou o ultrassom de outra moça. Coitada da outra moça. A outra moça não recebeu milhares de doações do Brasil inteiro e teve quatro e ela não teve nenhum. Né? Como que ela achou que ela ia escapar dessa brincadeira, né? Tipo, ia passar 9 meses e aí, onde ela ia roubar uma criança? O que que ela ia fazer pra mostrar? Tipo, ter um filho ainda vai lá, ela podia, tipo, adotar um, ou sei lá, qualquer coisa assim, pegar um sobrinho, vai saber. Mas, tipo, quatro? Como é que ela ia arrumar quatro crianças, Ah, né? Depois de um mês. aqui na matéria interessante fala que, ó, aqui a gente é legal porque fala que quando que foi a suspeita surgiu, né, que era uma farsa. Quando o médico que atendeu a mulher em outubro, né, essa matéria que é de janeiro desse ano, ele deu uma entrevista para a Record falando que ela nunca tinha apresentado sinais de gravidez. Olha que maluquice. Né? Tudo muito estranho, né? Essa história eu achei legal, porque rendeu assim bastante coisa. Não, eu só. É, então, teve uma matéria aí, né, num programa de uma emissora aí. Pode falar da emissora aqui? Pode, você não vai conseguir trabalhar nela depois, mas. É, Ah, quem então. disse? Teve uma matéria aí num programa de entretenimento da TV Record. Que meio que virou assim motivo de piada, né? Assim, para outras emissoras, para comediantes, enfim. Que foi a do ET Bilu, né? Que eles disseram que encontraram um ET e tal, e foram entrevistar o ET. Mas assim, quando apareceram as imagens e tal, dava para ver nitidamente que era uma pessoa que estava tipo agachada, fino à voz e. Só queria ser filmada no escuro, no meio do mato e tal. Foi uma coisa bem bizarra, assim. E as mensagens que o ET passava eram muito legal, tipo, busque conhecimento e É, eram umas etc. coisas esquisitas. E É. deu uma briga, né? Porque eles trataram o negócio ali, né? Meio que zoando todo o É, processo, né? E exatamente. aí o movimento lá, aceita, sei lá. Ficou puto da vida. É, Porque os caras porque. estavam construindo várias coisas, né? E eles ficaram, tipo, zoando. Olha que babaca, né? E É, exatamente. aí. E eles ficaram putos. É, gente, se eu falar que eu achei um site chamado Bilu, o ET brasileiro, sobre esse fenômeno, vocês acreditam? É Eu claro que eu acredito. acredito, é claro É, que eu eu acredito. acredito. O link vai estar na postagem, logicamente, para vocês verem. Não, eu ia só, tipo, acrescentar que depois o Danilo Gentili, pelo CQC, foi lá entrevistar, né, o ET Bilu. Vocês Ah, não, assistiram? sério? Não. Sério, foi muito engraçado, porque ele foi assim, querendo, tipo, não, deixa eu ir aí te encostar em vocês. Aí os caras, não, pode chegar perto do ET e tal. E foi bem engraçado. Foi melhor a matéria do CQC, eu achei. Tipo, esse CQC tem os seus defeitos e tal, mas eu achei que a matéria deles foi muito melhor do que a matéria da Record, né? E então nós fechamos o bloco B. Meu nome é Max Fischer. Eu vou me despedindo por aqui, dando um bom dia, boa tarde, boa noite para nossos centenas de ouvintes fantasminhas que escutam. Tchau, pessoal. Até o próximo. E para a nossa música de encerramento se chama Liar, da gloriosa banda inglesa Queen. E sobe o som. you're dying to